pra mim nem pra você. E quando eu estiver bem longe da gente, só pretendo olhar pra frente. Eu passo uma decisão, sei que tô abrindo mão de uma história com alguém que eu já sei mais te amar também. Eu aceito que o fim é o melhor pra nós. E tá tudo bem. Sei que fácil não vai ser. Nem pra mim, nem pra você. E quando eu estiver bem longe da gente, só pretendo olhar pra frente. Eu assumo a decisão, sei que tô abrindo mão de uma história com alguém que eu já amei. Você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Contrate agora mesmo pelos telefones 11-2500-0003 ou pelo 12-3014-0007. A Vivas Telecom está do seu lado. Depósito do Toninho, há 40 anos no mercado, com tudo o que você procura em materiais de construção, do básico ao acabamento. Atenção às ofertas desta semana. Facão para mato 20 polegadas Tramontina por apenas R$48,24. Tubo esgoto reciclado barra com 6 metros de 40 milímetros por apenas R$19,90. 75 milímetros por apenas R$45,99. Tapume ecológico online no tamanho 2x97, apenas R$74,90. Disco corte inox 115 e Cortag por apenas R$3,49 a unidade. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 12 997 11 4700. Rua Nestor Barbosa de Brito, número 93, no Parque Aeroporto. Depósito do Toninho, lugar de construir. Metropolitana. Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças. Saudades, amigo. Eu tava de boa, até que você apresentou sua voz. Você chega mordendo o pescoço, rasgando a minha blusa. Gato se marca com fogo em meu corpo, você marca na unha. Toda vez que eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha caminhonete. Nos pega de respeito, a gente nunca esquece. Saudade desse beijo, sabor de chiclete. E toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha caminhonete. Nos pega de respeito.

você diz, meu bem, tô te esperando aqui. Metade quer voltar pra lá e a outra quer ficar aqui. Aí eu bebo e sem saber o que fazer, eu vou bebendo, vou tentando controlar, com uma dose pra lembrar e a outra pra te esquecer. Pra te esquecer. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Auto Posto GTX na Faria Lima. No Auto Posto GTX você encontra a melhor equipe de frentistas que realizam um trabalho rápido e eficiente. Lavagem, troca de óleo e combustível com a qualidade Shell. Exija o melhor para ter o melhor desempenho do seu veículo. Abasteça no Auto Posto GTX, Avenida Faria Lima, em Taubaté, na Vila São José. Combustível com a qualidade Shell. Depósito do Toninho traz pra você uma novidade em telhas. Top Comfort da Brasilite. Uma telha que reduz até 8 graus de calor no ambiente. Não absorve nada de água. Mais resistente, pois é fabricada com ciento branco, trazendo mais qualidade e estilo para sua cobertura. Além de reduzir o consumo de energia. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 12 997 11 4700. Rua Nestor Barbosa de Brito, número 93, no Parque Aeroporto. Metropolitana. ZYD 876, Rádio e Televisão Metropolitana, 99,1 Guará, Aparecida e Cruzeiro. Rádio e Televisão Metropolitana, ZYD 920 Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava, e ZYK 745 São José dos Campos e Jacareí. Metropolitana. Eu tentei voltar no tempo, eu tentei mudar a história. Eu pensei por um momento, seguir outra trajetória. Pras viseiras e elogias, eu queimei as partituras, rasguei as fotografias. Mas meu Deus, a essa altura, eu já não sei mais o que faço. Me perdi nos seus abraços. Esquecer. Você é a chuva, é o vento. Como assim? É o meu maior mistério. Não me entende o sentimento. Você não me leva a sério. Mas também é o sol que brilha no meu mundo tão difícil. É você que me inspira. É o meu mel, meu céu, meu vício. Você é a chuva, é o vento. É o meu maior mistério. E não entende o sentimento. Você não me leva a sério. Mas também é o sol que brilha no meu mundo tão difícil. É você que me inspira. É meu mel, meu céu, meu vício. Olha, eu tentei voltar no tempo. Eu tentei mudar a história. Eu pensei por um momento, seguir outra trajetória. Pra esquecer as elogias, eu queimei as partituras, rasguei as fotografias. Mas meu Deus, a essa altura, já não sei mais o que faço. Me perdi nos teus abraços. Não, não. Joga a mão pra cima, assim, pra cima, abaixo. Joga! Você é a chuva, é o vento. É o meu maior mistério. Não me entende o sentimento. Você não me leva a sério. Mas também é o sol que brilha no meu mundo tão difícil. É você que me inspira. É meu, meu, meu céu, meu vício. Você é

dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Metropolitana. Vocês não tava lá quando ela acordava surtada, brigava por tudo e por nada, ameaçando embora e eu pedindo calma, calma, calma. Vocês não tava lá quando eu era um completo idiota, quando eu nunca te dava razão, outra no seu lugar tinha largado mão. Metropolitana. Mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que valia a pena ir até o final. E você atirando no escuro, acreditando junto, segurando tchau. Ainda vou falar que foi sorte, a gente combina tanto. Mas ninguém viu a beleza, o caminhão de treta atrás de um te amo. Ainda vou falar que foi sorte, que a gente parece perfeito. Mas ninguém viu a gente se ajeitando até ficar no jeito. Ainda vão falar que foi sorte, foi sorte. Vão falar que foi sorte, foi sorte. Senhoras e senhores, Gustavo Mioto! Não tava lá quando eu era um completo idiota, quando eu nunca te dava razão, outra no seu lugar tinha largado mão. Mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que valia a pena ir até o final. E você atirando no escuro, acreditando junto, segurando tchau. Ainda vão falar que foi sorte, a gente combina tanto. Mas ninguém vê a peleja, o caminhão de treta atrás do eu te amo. Ainda vão falar que foi sorte, que a gente parece perfeito. Mas ninguém viu a gente se ajeitando até ficar no jeito. Ainda vão falar que foi sorte, a gente combina tanto. Mas ninguém viu a peleja, o caminhão de treta atrás de eu te amo. Ainda vão falar que foi sorte, que a gente parece perfeito. Mas ninguém viu a gente se ajeitando até ficar no jeito. Ainda vão falar que foi sorte, foi sorte. Vão falar que foi sorte. Me dizer, vocês vão falar. Sucesso Metropolitana. Ah, madame Simone Mendes. Metro. Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Eu deixei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso, quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Descobri quando já tava gostoso, quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Metropolitana. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Quero ver você! Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. E é

acredita quem tá te falando, tentou. Depois do amor, que não é amor, vai levantar nessa cama mil vezes pior que deitou. Depois do amor, vai ver que errou. Acredita quem tá te falando, tentou e falhou. No começo não era assim. Você mudou, já nem sei se te conheço mais. Cadê o amor? Cadê você? Seu coração, cadê? Enquanto eu tô jogando pra ganhar, você quer me perder. Cadê o amor? Cadê você? Se não me quer mais, guarde e não conta pra mim. Deixa eu acreditar que acabou, mas não chegou ao fim. Pode mentir. Você mudou, já nem sei se te conheço mais. Cadê o amor? Cadê você? Seu coração, cadê? Enquanto eu tô jogando pra ganhar, você quer me perder. Cadê o amor? Cadê você? Metropolitana. Se não me quer mais, pode não correr. Nosso amor é audiência de televisão. Vira filme, seriado, vira... e até novela, a nossa paixão arrasou. Chegou aqui, parou, mandou no meu pedaço. Não aguentei, eu não tenho dedo de aço. Tremeu e abalou a minha estrutura. Arrasou. Um vendaval chegando e arrastando tudo. Meu carro abriu no corpo, juro, eu fiquei mudo. Assim foi meu amor, me levando à loucura. Que loucura. Assim não é pra qualquer um. Desejo escancarado fora do comum. Fomos feitos um pro outro, feito carne e unha. A gente deita e rola e é feliz demais. É festa, é carnaval, amor que a gente faz. Fomos feitos um pro outro, carne e unha. Se a gente fica longe um dia, é um ano. Nosso amor é audiência de televisão. Vira filme, seriado e até novela. A nossa paixão arrasou. Chegou aqui, parou, mandou no meu pedaço. Não aguentei, eu não tenho nervos de aço. Tremeu e abalou a minha estrutura. Arrasou. Vendaval chegando e arrastando tudo. Meu carro abriu no corpo, juro, eu fiquei mudo. Assim vai teu amor me levando à loucura. Que loucura. Arrasou. Chegou aqui, parou, mandou no meu pedaço. Não aguentei, eu não tenho nervo de aço. Tremeu e abalou a minha estrutura. Arrasou. Chegando e arrastando tudo. Meu carro abriu no corpo, juro, eu fiquei mudo. Assim foi teu amor me levando à loucura. Que loucura. Arrasou. Na Metropolitana. Metropolitana. Sabadão com mais músicas. Reclame de barriga cheia, porque no fundo isso atrapalha. Metropolitana. Positividade na cabeça. Amor e fé precisa de mais nada. O amor está em todo lugar. No aperto de mão, numa declaração. No fundo do coração. A gente morre. A gente morre e fica tudo aí. E nesse mundo não se leva nada. Quem planta amor vai colher o bem. Diga eu te amo pra alguém. Diga eu te amo pra alguém. Diga eu te amo. Barriga cheia, porque no fundo isso atrapalha. Positividade na cabeça. Amor e fé precisa de mais nada. O amor está em todo lugar. No aperto de mão, numa declaração. No fundo do coração. A gente morre de com dinheiro ou sem, a maior riqueza seja até a gente morrer.

embaixador, Matheus e Cauã. Gustavo Lima, vamos assim. Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos. Quando você vai lá em casa, eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás. O boca que me traz paz. Como assim, agora? Tá na hora de me apresentar pra sua família. Ou vai ficar me escondendo na sua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante. Você fez eu amar. Eu era um mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lar. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. E era um mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. De me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na tua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante. Cê fez eu amar. Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. E era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. Menos três maluco na noitada. Menos um maluco na noitada. Sucesso Metropolitana. Você já foi de azer nos meus contatos. Já virou das conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Metropolitana. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou seu olho. Ela cismou com um contato diferente de... Fala com ela agora na minha frente. Pra eu ver ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver tem mesmo nada a ver, manda um oi aí pra eu ver, porque ela vai responder. Você tá uma mensagem de prova que você vale ou de me perder. Aí não tem o que fazer. Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar. Mas um detalhe não escapou do seu olho. Ele cismou com um contato diferente disso. Fala com ele agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ele falando com você. Pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver. Que você vale ou de me perder. Mas não é aí pra eu ver o que ela vai responder. Você tá uma mensagem de provar que você vale ou de me perder. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar.